0, 15 0 graus, 62. Autorizado a pista 10, 143. Tá com quem embaixo travado? Firmo. Tower, boa tarde, Forte Campos, 02 with you. Já 02, continue taxi to the road point behind the Airways Tank Company. Ok, taxi to Ogden Point behind the Airbus on the Ogden Point, Forte Campos, 02. Digo 67, essa da Avianca já autorizado o pouso, após o mesmo, ali mantém. Apagou, pode prosseguir, já interceptando o sinal no 7, reporte 3 milhas fora. Botará, Oscar Golf Papá. Oscar Golf Papá, copiou a torre? Afirmativo, tá prosseguindo para o 7, Botará na final. Vai chamar o solo 6143. Portugal, seu Tichu, continue taxi to the road point 1810. Yes, taxi to the point 1810, Portugal, 022. 3567, o vento no 60 graus, 8 nós, pista livre, decolagem autorizada. Alinhar ou se eu prossegue até o ponto de espera? Portugal 022, line up and maintain runway 10. Line up and wait runway 10, Portugal 022. Segue de Alfa, guardando da Juliette, 6143. Trabalhar para o Zac, boa noite, 5 metros. Para o Zac, boa noite, 5 metros. Para o Zac, boa noite, 5 metros. Para o Zac, boa noite, 5 metros. Para o Zac, boa noite, 5 metros. 7720, aprovado Galeão, nível 360, via Amperzulu 10, decola da 10 com curva à direita da Tael Leda Bridge, controle 1208, transponder 5061, 7720 da web. Chama lá. Zero two two, Portugal, 022, winds now 150 degrees, 7 knots, clear to take off. Airport Calzinho, 3545 ali mantém após Portugal. Ingressar via Charlie? Vira bom. Pode ingressar via Charlie, conforme 3545. Unable 125, decimal 45. 1077, 1685, if unable 12545, bye bye. Controle 20.8, bom voo. 08, boa. Decolagem às 4.2, trip. Ingressar. approach Dial Plus 515. Portugal 022, clear to the direct to the par position. Direct to the par, obrigado, Portugal 022. Confirme a última chamada. 515, autoriza approach Dial. Autorizado, direto Leda. 5415, vou direto Ilhéus. Direto Ilhéus, 5415. Mais um minuto para Paris. Pro de rotatória, visual com campo. Repórter na rotatória, Foxtrot Tango Oscar. Portará. Papá, autorizado ingresso no 7. Repórter cabeceira alinhado e pronto. Decolou os 46, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. 273, após pelo position, desça para 2000 pés, ajuste na 097. Pelo 2017, no 273. 3567, chame Recife 1288, termo 260. 256, contato radar, suba para níveis voo 390 para o Caracaju. Para o Caracaju 390, gol 956. Salvador de Fox Tango Oscar. Fox Tango Oscar, continue a aproximação, reporte 3 milhas fora. 3 milhas fora na final da 17, reportará o Oscar. Mike Papá, autorizado decolar 17, vento no 40 graus, 7 nós. Com a 206, autorizado a linha E decolar, pista 10, vento 140 graus, 119. A linha decola, pista 10, azul 4201. Ado, reporte estabilizado. 273. Nossa posição não é a morte? Ok. 720, seu equipamento, não recebi a mensagem. 7760, ponto de espera da 10, pronto. Charlie Mike Papá decolou aos 49, chama o controle, frequência no 208. 208, Charlie Mike Papá, boa. 7720, ponto de espera pronto. Firejet 6720, Lima, mantém pista 10. Lima, mantém 10, 7720. Autorizado. 400, da Olinda, Charlie Mike Papá. Decolou 50, controle 208. 208, boa. Controle Salvador, boa, azul 4206, decolado Pucaracaju, cruza 1200. Azul 4206, contato radar, sua planilha de voo 370, Pucaracaju. 370, azul 4206, na Pucaracaju. Controle, boa noite, TAN 3894, vinte da CBS. TAN 3894, acende a identificação. Identificou, TAN 3894, cuidando no 60. TAN 3894, desça para nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, uma oportunidade com a ITAP e o número? Autorizado ITAP, apenas confirme se foi autorizado por centro Recife, voar na proa de Mari. Afirmativo, foi autorizado, voar direto Mari. Ciente, está agora autorizado direto ITAP. Direto ITAP agora, TAN 3894. No ILS, ano 273. Gora 273, torre de 895. 895, obrigado. Espera a decolagem na 10, Torre Salvador, boa noite. É o gol 1273 na final da 10. Está no ILS com o campo à vista, baixado e travado. Gora 273, boa noite. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando livre pouso, no 273. Livre pouso no 0, vento no 50 graus, 8 nós, confirmando trem. Abaixado e travado, livre pouso no 10, 150 com 10, gol 1273. Webjet 6720, decolou 52, controle na frequência no 208. 208, Amador, boa noite, WebJet 6720. 6720, contato radar, sou para nível de voo 360, direto da EL. 360 da EL, 6720. Possibilidade de guarnida, senhora, 6720, sem referência. Autorizado, 6720. Mano Lindo, 6720. Charlie, Mike, papá, voe direto bridge. Perfeito, muito obrigado, direto bridge, Charlie, Mike, papá. Charlie, Mike e Papá, chame Recife 1251, alterne 13395. Recife 251, 3395, chamamento Papá, boa. Salvador, WebJet 6720, sem querer incomodar, porém já incomodando, poderia coordenar com o centro Recife, por gentileza, vamos direto do bridge? 6720, aguarde coordenação. Obrigado, hein? 3601, vento 130 graus, 7 nós, livre decolagem, pistão 10. Para o 03, 1273. Possibilidade Vaduna, direto? Vaduna. Vaduna, Duna, TAM 3894. Reset 6720, centro solicita que voe Leda e após Leda Brito. Leda Brito, vai sair. NR6201, decolou 57 com controle na frequência no 208. 08, obrigado. Controle Salvador, aqui é NR6201, cruza 800 metros, fio da EL, está próximo a voar livre. Continua 6201, contato radar, voo 360 após 2000, voe livre. 9360 após 2000, letra, continua 6201, obrigado. Azul 4206, chame Recife, 12685. Recife, 4206. Agora 5 milhas sudeste de Salvador, serviço canal encerrado, chame Léo 1201.